3152, solo 37, direita, 1219, solo. Direita, 219, 3319. Salvador, muito bom dia, o volume 06, baixando o trabalho. 306, cheque o trem, livre pouso, ventuno 00 graus, 89, vista 10. Livre pouso, volume 06. Oi, Salvador, boa noite. Bono 643, uma milha para o externo, baixado e travado. 643, continua a aproximação, vai atravessar em pouso. Gente, 643. Solo, os 4 do direito, 219 solo. 219. Lé 43, livre o pouso, vento 090 graus, 8 mais. Livre o pouso, pistão 90, agora 643. Salvador, muito boa noite. Esse é o TAM 3178, está passando indo Sierra Machado Tavares. Direita 1219, 3178, aguarde autorização de pouso. Estimativo, tá livre, vento 090 graus, 612 anéis. Direita 219 solo. Torre Salvador, 40 62 da... Cadê 062, cheque o trem, é autorizado para o uso do pistão 0, vento 100 graus, 8 9. Agora sim, baixado, travado, 4062. Vento azul. 4062, ciente, livre o pouso, vento 1, 00 graus, 8 nós. Graças a Deus. Azul no solo, 55, direito ou 219 solo? 219 solo, direito, agora já na vez. Torre Salvador, boa noite, Hugo 805, vai passar o externo, baixado e travado. Ciente, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 8 nas 8 05. Voo no 805, livre pouso, pista 10. Salvador, boa noite, Gol 974. 74, continue a aproximação, vai atualização de pouso. Aguardando. O 05, seu solo aos 02 direita, 129 solo. Gente, vai livrar a direita, 129. Vento 120 graus, 09, check-train, livre pouso. Baixar travado, livre pouso, 190, 0794. 714, solo 04, direita 129, som. Direita 2195, voo 9714. 1219, o som, 1219. 219, obrigado. 8, 9, 6, check trem, reporte, tem checado sinal do zero. Já tá baixado, checado, 8, 9, 6. Confirmo livre pouso, vento 100 graus, 10 nós, cheque trem. Baixado, checado, livre pouso na 10, 10. Oito nove meia, sola 18, direita 21, no sol. 219, 2.090. Autorizado, alinhar e decolar, vento 100 graus 59. Alinhar e decolar, vento 3152, decola os 32, controle 19, decimal 8. Controle, Salvador, 31, 510, boa noite.